Panorama Agrícola para 2 de agosto de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua cheia, 2 de agosto de 2012, no ar o Panorama Agrícola, na mesa de som o Eduardo Maier. E o ditado de hoje é: sorria hoje mais do que ontem. No Panorama Agrícola de hoje você confere entrevista especial sobre o queijo artesanal serrano. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre o VIME e a agregação de valor. Uma dica que pode mudar o seu dia. A Estação Experimental de Uruçanga informa que a cultura do maracujá é mais viável para as pequenas propriedades familiares e necessita de uso intensivo de mão de obra nos meses de janeiro a junho, representando a opção de diversificação de culturas na pequena propriedade. Com a renovação dos pomares todos os anos e o uso de tecnologia, os frutos são classificados 95% como sendo de boa qualidade e apenas 5% como refugo. Fique ligado no Panorama Regional. Agregar valor com VIME. Produtores do grupo Interesse VIME, no município de Bocaina do Sul, foram capacitados na Escola do VIME de Rio Rufino, buscando maior agregação de valor e matéria-prima e geração de emprego e renda para os vimicultores locais. O objetivo principal foi promover a diversificação dos produtos derivados do VIME produzidos na região serrana catarinense. O curso foi promovido pela equipe técnica da Gerência Regional da EPAGRE de Lages, também da equipe técnica da EPAGRE de Bocaina do Sul. Os recursos para esse evento foram provenientes do programa SC Rural, Gestão de Negócios e Mercados, com apoio da Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul. Foram confeccionados na oportunidade, durante o curso, cadeiras em VIME, cadeiras estas com anatomia apropriada para descanso, muito confortáveis e bem aceita pelos consumidores. Pela importância econômica, social e ambiental da atividade para a Serra Catarinense, pretende-se estimular a formação de uma aliança produtiva, garantindo a comercialização dos produtos a partir da matéria-prima VIME. Existe potencial de mercado para os produtos desta natureza e a necessidade de aproximação dos vimicultores, artesãos e consumidores finais, diminuindo assim as intermediações, com consequente ganho para quem produz e transforma e para quem consome os produtos finais. Essa organização é fundamental para se entrar nesse mercado do VIME. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAGRE, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na semana passada foi lançado o livro Queijo Artesanal Serrano nos Campos do Planalto das Araucárias Catarinense. Organizado pelo pesquisador da Estação Experimental da EPAGRE de Lages, Ulisses de Arruda Córdova. O lançamento do livro foi em São Joaquim e nós entrevistamos Ulisses de Arruda Córdova, que fala sobre o livro e sobre o queijo serrano, que busca ser patrimônio cultural e também indicação geográfica. Um produto com relevância econômica, cultural, histórica e social para a Serra Catarinense. O livro, ele traça um histórico e uma trajetória de todo o processo que é feito, como é feito o queijo artesanal serrano aqui na nossa região. Ele pega desde o ambiente de produção, pelo sistema de produção dos produtores, que é como cria o gado, como são as pastagens, o processo de fabricação. Também tem um capítulo que fala sobre as pessoas que fazem o queijo e termina com boas práticas agropecuárias. Ou seja, são todas algumas as principais informações que são necessárias para se conseguir uma indicação geográfica estão nesse livro. Quantas famílias produzem o queijo artesanal serrano? Com segurança, nós podemos afirmar que hoje mais de 2 mil famílias comercializam e em torno de 4 mil famílias produzem o queijo artesanal serrano só aqui na Serra Catarinense, sendo que o projeto também tem abrangência dos câmbios de cima da Serra do Rio Grande do Sul. São 18 municípios nossos, aqui de Santa Catarina, e mais 11 municípios do Rio Grande do Sul. Na sua avaliação, Ulisses, até chegar à indicação geográfica, falta muito ou não? Olha, as principais informações de campo, de pesquisa de campo, já estão contidas nesse livro e no primeiro livro que tratava da história, porque um dos requisitos para a indicação geográfica é publicar a história do produto. E isso nós já fizemos no primeiro livro. Então, assim, não dá para dizer que nós temos todas as informações necessárias, porque falta ainda a delimitação da área geográfica de produção, que isso vai ser feito pelo CIRAM, através da EPAGRE. Mas as informações básicas de processo, fabricação, a descrição de como ele é feito, isso já está todo encaminhado, digamos assim. Claro que está no formato de livro, e depois tem necessidade de passar para um formato que o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, exige. Mas está assim, está todo encaminhado. Só lembrando que, sim, que nós temos dois processos em andamento. Um é a indicação geográfica e o outro é registrar o queijo artesanal serrano como patrimônio cultural e material do Brasil. Que esse está um pouco mais adiantado. E esse se faz aonde? Esse se faz através do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Artístico Histórico Nacional. Então, esse nós já tivemos uma primeira reunião esses dias com o pessoal do Rio Grande do Sul e estamos já começando a encaminhar, a preparar com a documentação para encaminhar esse ano ainda. Porque a grande vantagem, assim, que uma vez sendo considerado patrimônio imaterial e cultural do Brasil, sim, abre tudo, muitas portas para o produto. E eu, assim, o queijo Minas artesanal se projetou quando, na verdade, ele foi incluído como patrimônio cultural e material do Brasil. A questão da inspeção municipal, em alguns municípios já é realidade? Em alguns municípios, sim. Mas talvez essa seja assim, a maior barreira para a legalização do queijo, que também é outro grande objetivo do projeto. É legalizar a comercialização. Só que isso depende, pelo menos, de inspeção municipal, do selo SIN, que é Serviço de Inspeção Municipal, que aqui na região tem um consórcio do SUASA que está trabalhando para colocar inspeção em todos os municípios. Então, assim, a partir do que a maioria dos municípios, principalmente aqueles municípios principais produtores de queijo serrano, tiver inspeção municipal, eu acho que aí nós damos um grande passo para legalizar a comercialização. Você, Ulisses, como pesquisador, engenheiro agrônomo, tem alguma relação pessoal com queijo artesanal serrano? Basicamente, a grande maioria das pessoas que trabalham tem uma ligação muito pessoal, particular. Eu, por exemplo, sou filho aqui da região, sou lá da Coxilha Rica, que é uma região tradicional de pecuária, e que são onde se faz bastante o queijo serrano. Talvez, assim, uma das primeiras regiões a se fazer o queijo serrano foi lá. Então, sim, além, por isso que a gente valoriza tanto, que a gente diz que, além do aspecto econômico, o aspecto cultural, o aspecto histórico, o saber fazer, que está aí sendo transmitido há mais de 200 anos, de geração em geração, é muito importante. Sim, esse, sim, é um valor, sim, que nós temos que valorizar, o valor que nós temos que agregar muitas informações e transmitir para a sociedade a importância de ter esse produto. Tem como descrever o sabor do queijo artesanal serrano? O sabor do verdadeiro queijo serrano, na verdade, ele é um sabor mais acentuado. Porque, diferente de alguns queijos artesanais do Brasil, aqui ainda é vendido com um tempo de maturação maior. E quanto maior o tempo de maturação, mais acentua o sabor. Mas é um queijo diferenciado em função que ele é feito basicamente com base em pastagens naturais, tendo como fonte de alimentação dos rebanhos. Também tem um clima, tem uma influência muito grande. Por exemplo, nós estamos numa região de altitude, principalmente os municípios aqui da região de São Joaquim, né? Isso dá um aspecto diferenciado na questão do queijo, do sabor, do aroma, e como esse queijo assim, ele é, por isso ele é tão apreciado perante a sociedade. Entrevistamos aqui no Panorama Agrícola o pesquisador Ulisses de Arruda Córdova sobre o queijo serrano, que busca ser patrimônio cultural e indicação geográfica para a Serra Catarinense. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.